Abraão, homem de promessas, tomou Quetura, a sua amada. Zinran, Joksan, os filhos nascem, Medan e Midian, a vida é agraciada. Isaac é o filho da aliança, a quem tudo ele entregou. Os presentes aos outros filhos, no Oriente ele os despediu. Louva ao Senhor, ele é fiel, promessas que nunca falharão. Gerações de fé, sob seu olhar, na sua luz, sempre a brilhar. Abraão e Isaac, na jornada, guiados por sua mão sagrada. Isaac orou pela sua amada, Rebeca que não podia gerar. O Senhor ouviu sua súplica e um milagre começou a brotar. Duas nações em seu ventre, Esaú e Jacó na disputa a lutar. Um forte, o outro humilde, mas ambos a graça vão encontrar. Louva ao Senhor, ele é fiel, promessas que nunca falharão. Gerações de fé, sob seu olhar, na sua nos aproximam do teu amor já. Com escolhas e desafios, avançamos em tua paz. Na luz da redenção eterna, teu povo sempre há de cantar. Louva ao Senhor, ele é fiel, promessas que nunca faz. Sua mão sagrada.